É no clamor que a glória desce, sem lenha não há fogo, sem fogo não há sacrifício, sem entrega não há resposta, é no clamor que a glória desce, mas enquanto